All aboard! Ha ha ha ha ha! And then I fala galera, tá começando mais um Loco Mecânico Podcast mais viajado da história. Eu sou o Rafael Tanicho, seu host, e hoje aqui na mesa eu tenho Pedro Tanicho. Eu. Henrique Polsani. Chama! Suede. Olá, seres providos de carbono e anime. Renato Augusto. Oi, Rafa, tudo bem? Matheus. E aí? E ele, o Léo Prandi. Opa! Só que hoje o cast é especial. Ele é especial porque ele é diferente. Porque hoje ele é comigo, não é, Rafael? É isso aí. Léo. É isso aí, Léo. Toca o barco aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você tá ouvindo. Mas bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Você que é safadinho. Você que é podólatra. Você que é bicheiro ou viciado em aposta, né? Porque todo mundo faz sua fezinha, né? Mesmo. Você fã de breakdance. Você... skatista de dedo profissional, um esporte inclusive pouco valorizado, deveria estar nas próximas Olimpíadas já. Você é gogo boy, você é piloto de fidget spinner, você é árbitro de rinha de macaco. Esse episódio é pra você. Esse episódio é pra você, ele tá especial, ele tá gostoso. Mas antes, edição, por favor, eu vou pedir pro que editor... coloque um top 3 das respiradas que atrapalham as gravações. Então o editor pegue as três respiradas melhores que você selecionar aí dessa gravação, que mais te atrapalharam na hora de gravar, e coloca elas aí, tá, galera? Agora os nossos integrantes aqui do cast, eles estão ouvindo a gravação. Falei que não vou editar essa porra. E aí, Pedro, o que você achou das respiradas? Eu queria não respirar mais. Não, Pedro, vale a pena viver. Vale a pena viver. Inclusive, uma dica pra tua vida agora, Pedro. Antes de você fazer qualquer coisa mesmo, para, pensa o seguinte. Enquanto eu faço isso que eu quero fazer, quantas vezes eu poderia estar assistindo Ace Ventura? Se a resposta for pelo menos uma vez, já não vale a pena aquilo que você queria fazer. Então vá assistir Ace Ventura, esse é o ponto aqui, tá? Falando nisso, tá faltando música nesse programa. Editor, coloca na hora de você editar aí, coloca Alcione, por favor, nesse momento. Só o modão mesmo da bombom, tá? Não. Bom, não sei, vamos falar de trabalho, porque uma coisa que me incomoda no trabalho, me incomodou hoje, por exemplo. Sabe quando você vai no banheiro? Não é nem quando a pessoa faz o cocô e larga lá. Ela até tentou dar descarga, mas ela deu mal dada e o troço foi, mas ficou aquele restinho, virou aquele caldo de bosta. Hoje me aconteceu comigo, na hora que eu fui escovar o dente. Pedro sabe como é, Pedro... trabalha comigo, acho chato. Ele sabe o que eu tô falando. Já te aconteceu também, né, Pedro? Eu que sou a bosta. E já que hoje é o dia da mentira, é claro que nós vamos ter um convidado especial no Locomocast pra ser entrevistado hoje, que é ele, Pinóquio. Boa noite, Pinóquio! Oi, boa noite! Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou o Pinóquio. E você sabe que eu sou mesmo, porque meu nariz não cresceu quando eu falei isso. Ah, muito bom, muito bom. E hoje, cada um dos integrantes aqui da mesa, se eu lembrar, claro, todos os integrantes que eu chamei lá no começo, vão fazer uma perguntinha pra você, né? O Henrique Polsani, chama de novo. Você pode, por favor, puxar, né, engatilhar isso, você que... é um dos mais experientes aqui. Você pode puxar essas perguntas pro Pinóquio, por favor? Henrique, por favor. Tudo bem, eu vou chamar uma pergunta aqui pra ele. É o que eu gostaria de saber. O que ele acha do meu ramo de venda de curso, né? Que é um ramo que eu quero entrar agora. Se ele acha que é um mercado realmente que vai fazer diferença. Claro, meu amigo. É muito fácil você ganhar dinheiro com isso hoje na base da mentira, que é a minha especialidade. Basta você fazer uma conta na Hotmart, por exemplo, e você dispara vários e-mails para as pessoas bobinhas que você vai encontrar por aí. E elas compram esse tipo de coisa, sabe? Você não dá garantia de nada, você dá um golpe mesmo. E é muito fácil você conseguir nessa área. Você que é um rapaz tão bonitinho que eu tô vendo daqui, você consegue conquistar muitos clientes, né, Henrique? Ah, muito obrigado. Eu vou chamar muita gente realmente pra ser minha clientela nessa minha área. Muito obrigado, Pinóquio. Muito bom, Henrique. Muito boa a sua pergunta. Acho que agregou muito esse pessoal agora que tá entrando nesse mercado de golpes e investimentos, né? Agora, Suede, por favor. Claro, claro. Muito obrigado por esta oportunidade de estar podendo falar aqui neste podcast tão glorioso com uma pessoa tão querida e vistosa. A minha pergunta hoje para essa pessoa é, Pinóquio, por acaso você se masturba... Sabe, ele vai perguntar se ele se masturba vendo anime, né? Porra, Álvaro, toda vez você atrapalha o podcast. E aí eu vou tentar editar e tem que ficar te cortando, meu. Álvaro, vamos tentar aí não cortar não, cara. Eu sei que eu quero cortar meu pulso, mas tenta não cortar o podcast, pelo menos. Olha, o Giovanni Reis, apesar da sua pergunta ser bastante íntima, eu tenho que dizer que, com muito constrangimento, a resposta é sim. E eu gosto muito daquele rapazinho do Naruto que mexe com madeira, né? Você sabe que aquilo me deixa todo ouriçado. Eu não tenho pelo, mas as minhas farpinhas ficam toda armadinha, sabe? E assim, Pinóquio, eu gostaria também de lhe indagar se quando você se masturba para animes, você pega fogo, já que está acontecendo um movimento de fricção de madeira com madeira, certo? Eu sei que a pergunta é um pouco indiscreta, mas eu tenho amigos que tiveram experiência, por exemplo, de defecar em cima de uma garota, sabe? Nossa, Suede, mas defecar em alguém não dá AIDS? Não? Não tem esse... não corre esse risco, Suede? Ô, galera, vamos parar de falar de AIDS. Eu sei que cortando esse assunto é até chato, que a gente acaba excluindo parte da história mundial, né? Fred Mercury e Cazuza acabam ficando de fora do papo. Mas a gente precisa andar com o podcast, e então eu vou deixar outra pessoa fazer pergunta, tá? Ô, Pedro, você quer, por favor, fazer a sua pergunta pro nosso convidado? Eu faço. Ô, Pinóquio, eu gostaria de entender, sim, muito com base na sua experiência pessoal, Onde é que você acha que você e o Gepeto fracassaram quando tentaram se matar sendo comido pela baleia? E pelo contrário, conseguiram até serem cuspidos por ela e se salvarem e tiveram felizes para sempre, né? Então eu queria entender em que parte vocês erraram para que não tivesse dado certo o suicídio coletivo de vocês. Olha, Pedro... eu acho que meu grande erro ali foi ter força de vontade e acreditar que as coisas poderiam dar certo. Porque elas deram mesmo de verdade. Fora isso, não tem muito segredo não. Foi azar mesmo. Tudo que você deseja com força, acredita muito, não necessariamente acontece. Mas, caso aconteça, é importante que você lembre disso e deseje sempre coisas ruins para você e pra quem você ama. O Gabriel Heider quer fazer alguma pergunta? Silence, Freiden! Eu concordo. E esse foi o Pinóquio, no LeoCast. Muito obrigado por você ter vindo, Pinóquio. Muito bom. E... vamos trocar de quadro, a gente vai pro quadro Ligações. Editor, por favor, pra fazer essa transição, eu quero que você coloque Oasis, tá? Eu gosto muito de Oasis, pra mim eles são os Beatles que deram certo. E acho que o Skank é o Oasis brasileiro. E agora nós vamos falar com uma pessoa muito querida aqui com a gente, o nosso querido Renato Augusto. I never knew anybody feel the way I do about you now. Alô? Renato? Renato? O Rê? Eu? Qual foi a maior mentira que já te contaram na sua vida? É rápido, cara. Vai me ligar na justiça, vai ser bom. É sério, te contaram essa mentira? Contaram. Mas aí você não achou que você foi muito ingênuo de ter caído? Porque isso é uma coisa que já desde 2017 estão falando, né? Fui. Ou melhor ainda. Melhor não. Liga disso não. Desculpa, foi injusto. Batman vs Superman vai ser do caralho. Você tinha mentido pra mim quando você falou que foi Liga da Justiça? Você tinha mentido pra mim? Tinha. Na verdade não é questão de mentira, é memória. Eu sou um 386, meu cérebro não grava muita coisa. Você podia ter mentido e falado que você só se enganou. E qual foi a maior mentira que você já contou pra alguém? Putz, agora mentira que eu já contei, mano, aí me fodeu. Minha vida é fodida. É lascou, porque lembrar de mentira que eu conto é foda. Porque se eu contei e tá muito tempo, pra mim já é verdade. Pô, mas lembra de alguma, sabe? Aquela que fez mal pra algum amigo teu. Aquela que... Aquele quando eu virei pra minha namorada e falei que tava grávida. Ah, que você falou isso pra ela? E ela acreditou? Não. Mas deixa de ser gordo, Renato. Ah, sim. Mas você não se lembra de nenhuma mentira que você contou assim pra alguém, sabe? A gente conta mentira pra magoar, pra não magoar. Não sei, mas é que eu não lembro. Pra fazer mal assim, mesmo. Realmente... Não tem problema ser maldoso. Não, é de fato que eu não lembro. Porque se eu vou mentir pra alguém, é mentira, eu vou perdurar por algum motivo, eu acabo eu primeiro acreditando. Então eu não vou lembrar que é mentira. Se tiver uma mentira muito grande que tá durando até hoje, por exemplo, eu não vou conseguir lembrar. Eu acho que você tá mentindo pra mim quando você fala isso. Pode ser. Esse foi Renato Pode Augusto, pessoal. Alô? Qual foi a maior mentira que já te contaram, João? A maior mentira que já me contaram? É, a maior mentira, a coisa mais mentirosa que já te contaram. Cara, um amigo meu na escola uma vez me falou que quando você ligava pra baixar o ringtone do Subutang, você tava doando R$1 pra plantar uma árvore. É sério? E você baixou? Você chegou a baixar pra tentar doar R$1 pra comprar uma árvore? Não tentei não. Puta, você foi cretino, né, cara? Porque ele mentiu, beleza, foi cretino aí. Mas você também foi cretino sabendo que com R$1 você plantava uma árvore e você não quis plantar, né? Mas é porque eu sabia que não era verdade. Então como é que você me fala que é uma mentira se você sabia que não era verdade? E o cara não te enganou, cara, uma que te enganou. Eu não sei, eu nunca ouvi muita gente isso. E qual foi a mentira, a maior mentira, mais safada e cachorra tua que você já contou pra alguém? Cara, eu não sou de mentir não, eu não lembro. Eu acho que isso é mentira tua. Eu nunca falei uma mentira safada. Eu acho que isso é mentira tua. Sabe por quê? Porque você é médico. Peraí, e cientista. De uma, mas é de meu pai, pode ser? Claro, melhor ainda se for do seu pai. Isso vai a público? Não, relaxa. Essa semana eu tava no carro com meu pai e aí o advogado dele ligou pra ele falando: e aí, cadê você? Aí, isso a gente tava chegando em casa já, no carro. Aí o advogado falou: e aí, cadê você, meu pai? Tô em Feira de Santana. Feira de Santana é uma cidade aqui da Bahia, lá no interior. Ah, tá. Aí o advogado falou: é bom contextualizar pra época do pessoal. Que na frente de sua casa. Aí meu pai olhou assim. Puta, ele pegou teu pai de calça curta. Aí meu pai: ah não, eu tava em Feira de Santana, mas eu já tô chegando. Putz, cara, e ele tentou mentir pra advogado. Oi? Ele tentou mentir pra advogado, que é a raça mais mentirosa que tem depois de médico e cientista. Ô, filho da puta. É, você como cientista, você tá vivendo o momento da mentira, né? O momento que todo mundo tá mentindo pra todo mundo, sem conferir. Alô? E esse foi João, galera! Fiz um grupo com ele. E chamei no zap. Alô, oh, tá me ouvindo, cara? Tá me ouvindo? Alô, tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Ou oh, qual que foi a maior mentira que vocês já ouviram de alguém? A maior mentira, mano. É, a maior mentira que já contaram. Provavelmente alguma coisa que você falou na faculdade. Que eu falei? É. Sério, eu marquei sua vida tanto assim? Porque você ficou comigo 4 anos na faculdade e eu consegui ser a maior mentira da tua vida. Não, você contava mentira pra caramba, mano. É, isso é mesmo, isso é real. Não pra gente. A gente sabia que você tava mentindo, mas você contava pros outros. É, isso é uma verdade. Pensando, tô pensando. Por que a pergunta? Cara, eu odeio o Gustavo por causa disso. Você faz a pergunta, ele faz outra, em vez de responder só. Caralho, foi assim que Sócrates morreu. Cara. E esses foram Gustavo e Felipe, galera. Oi? É o senhor Giovanni Reis? Eu mesmo. Qual foi a maior mentira que já te contaram? Primeiro eu preciso saber quem tá falando. Aqui é o Oscar. Eu não tô conhecendo a voz, desgraça. Quem que é? Oscar. Eu vou falar, Oscar, pra você. O número não tá registrado. Daqui. Deixa eu ver. É daqui. Quem que é? Eu só, 16 é daqui, quem? Eu só preciso saber qual foi a maior mentira que já te contaram. Putz, agora eu não vou saber. Talvez que Deus existe. Você acha que essa foi a maior mentira que já te contaram? Você gosta de filosofia. Você gosta de filosofia, de holístico, né? Você acredita em signo, não acredita? Não, mas... Não? E que signo que você é? Eu sou leão. É. Vaidoso, né? Só um pouquinho. Mas você falou que eu não acredito em signo. Eu não acredito, eu só sei o que eles representam lá. E o qual foi a maior mentira que você já contou pra alguém? Putz, você não sou de mentir. Isso é uma mentira pra mim, tenho certeza que você tá mentindo. Então, essa é a maior mentira que eu já contei pra alguém. Foi essa aqui agora? É. Ah. Aí você não sabe se eu tô falando a verdade ou mentira. E esse foi Giovanni Reis, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo pertinho, graças a Deus, por aí. Não, tudo certo, cara. Eu precisava falar contigo, velho. Qual foi a maior mentira que já te contaram? Vixe. Sei não. Pô, mas você nem se esforçou, né? Eu sei que você tem uma vida de não esforço, mas... Pô, se esforça por mim, cara. Já sei. Foi no dia do meu casamento, minha ex falou assim... O seu primeiro, o primeiro dos cinco. É os primeiros dos cinco casamentos. O primeiro dos seus cinco casamentos. Isso. Cinco casamentos, rapaz. Ela prometeu te amar e te respeitar... Até que a morte nos separe. E ela não morreu? Não. E o que que ela não fez? Ela não te amou ou ela não te respeitou? Os dois. Puta, aí é grave, né? Porque ela mentiu pro papai do céu. Exato. E qual foi a maior mentira que você já contou? Nossa, por que eu tenho certeza? É difícil quando você tem. É difícil quando você tem que se olhar pro espelho e ver tua própria cara, né? E ter que encarar teus próprios problemas, né? Eu tô no meio de trabalho na pós-graduação, você me liga e fala bosta. Eu acho que isso é mentira. Não é? Eu posso mandar até foto. Manda, por favor, manda que a gente vai usar de capa do podcast a sua pós. Editor, vai ser a capa do cast, vai ser a pós do Henrique. Se ele mandar, porque senão eu vou achar que é mentira. A maior mentira que eu já contei... Isso. Não. Eu acho que foi no mesmo dia que ela me contou. Você contou a mesma. É porque assim, não era mentira, né? Acabou sendo. Isso foi... Foi Henrique Polsani, pessoal. Um abraço. Porra, alguém tem carregador? Tô com 1% de bateria. Alô? Você tá aí? Tô aqui. Beleza aí, buceteiro? Seguinte, eu queria trocar um papo aqui. Chegou uns trampos aqui pra mim. E eu queria ver se você não quer pegar também uns frila aí, bom. Quem é que tá falando? Como que tá falando? É o Pedro, né, caralho? Alô? É simples, vai ser basicamente fazer um site pra eles, tá? E eu vou ter que tirar umas fotos. Você conhece a Flavinha Queiroz? O nome não é estranho, mas não tô lembrando, me explica. Ela... Você vai conhecer ela do X-Vids. Ela é de lá. Ok. O pior é que okay. É sério. O pior é... O pior é que é sério. Ela... Na verdade o produtor dela entrou em contato que eles vão começar a fazer um site pra ela começar a vender toda essa parte de Kangur e tal. E pensei em você. Passar pra você fazer o site e eu vou fazer as fotos. Aí ela vai querer fazer uns ensaios um pouco mais eróticos. Tá, só tem um problema, né? Os meus conhecimentos de fazer site são tipo... 0 a 10, 2. 2 já tá bom pro... Tipo, pra quem não tem nada, né? Não, tipo, no por exemplo, o da Cufa lá que eu fiz no... O bom de você ter feito Cufa é que já tem cu no nome, né? Eu fiz no Wix, mano. Eu já fiz site no WordPress também, tá ligado? Mas, tipo, usando template e tal, nada... Claro, eu modifiquei, tô usando... Falaram que meu pau era grande. É sério isso? Só essa mentira? Porque isso bem que não te enganou, né? Não, é que você falou que era a maior mentira. Falando em comparação com o tamanho real e o tamanho que falaram. Mas a que mais te enganou, assim, qual que foi? A que mais me enganou? Onde você tá aí? Você tá andando? Você parece que você tá no céu, porque tá branco e você parece um anjo. É que eu tô com a luz em cima de mim, ó. Tá uma lâmpada. Ah, eu... Você quer que eu sente? Eu sento. Não. Qual foi a maior mentira que você já contou pra alguém? A que eu já contei pra alguém? É. E você não tava legalzão, você tinha usado entorpecente, acredito. Eu tinha usado grandes doses de produtos alcoólicos. É. Mas você se arrepende de ter mentido pra sua mãe? Mas não, pai e mãe são covardes. Tem mais aqui mentir mesmo. E esse foi Gabriel Rainer. Caralho. William? William? Diga, querido. Minha pessoa. Amada, estimada e idolatrada pessoa. Por favor, siga depois de mim. Chega de mentiras. E engano meu desejo. Eu te quero mais que eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. O quê? Só quero ouvir você dizer que sim. Vai. Diz que é verdade. Que? Que tem saudade. E ainda você quer viver pra mim. Lindo. Que tem saudade. Mar, beleza? Não. Cara, você tá podendo falar de boa? Pode falar? Não, eu tava pensando aqui, velho, naquilo que os meninos falaram dos preços, tá ligado? Eu acho que ficou meio fora, ficou meio baixo, sabe? Quero ganhar dinheiro, pô. O que você fala de... Você fala no que você fala? Em tudo? É, nas fotos, sabe? Na diária, por exemplo. Ah, eu não sei. Porque, tipo assim, eu acho que depende muito do cliente. Porque se for querer pedir valor alto, sabendo que, tipo, a pessoa não vai topar, aí eu não sei. Tipo, agora no começo, não sei se já dá pra estipular um valor mais alto, entendeu? E se eu e você varasse por fora e pegasse esse trampo, cobrava os 1.500 e rachava em dois, era mais negócio. Como assim? Do qual você fala? Esse que ele mais franca, né? Quem mandou lá no grupo, Rafael? Não sei, cara. De repente a gente rachar... Nossa, sabe por quê? Mano, os caras, eles palpitam muito também. Na hora que você vai fazer o negócio, eles vão... Eles ficam em cima. O Pedro quer fazer do jeito dele. É. Eu não sei, sabe? Eu sinto, sabe o quê? Que o Rafael vai peidar pra trás com a blues. Vai fazer o quê? Vai peidar pra trás, ele não vai sair da agência. Eu sinto que o Rafael vai peidar pra trás, ele vai ficar na outra e nós vamos ficar com uma conta cara, sabe? Não botou confiança. Por que que você acha isso? Ah, na voz, cara. Eu sou uma pessoa que gosta muito de entender essa parte de... Ah, você sabe, né, mano, que eu tenho minhas loucuras. Você vê no Big Brother mesmo, eu comento toda hora que eu comento, eu falo o que eu acho que o participante pensou, não pensou. Eu senti um pouco nele, assim, do jeito que ele tava sentado, meio tenso, sabe, mexendo as mãos aqui. É que você não viu porque você tava na câmera, mas ele tava mexendo a mão toda hora. Que a mão fala muito também. Sim. Ah, não sei, eu acho que nesse ponto não. E qual que foi? Porque, tipo, você fala que, por exemplo, mesmo depois que abrir tudo e começar a fazer as coisas, que no meio do caminho ele vai mudar de ideias? Acho que até antes. Ele é peidão. Que a gente já tem. Você sabe que eu já tentei abrir uma segunda chance já que eu tô dando. Já que a gente nem fala muito, porque na época teve todo atrito e tudo mais. Tinha um primo meu envolvido que também a gente nem conversa mais, mas aconteceu que a gente tentou abrir uma época. E qual que foi o rolo que não deu certo? Rafael. Na verdade, assim, pôs Tanicho no meio, cara, é encrenca. O Pedro mesmo, quando entrou no meu setor, meu patrão tava louco pra tirar ele lá. É. Aí eu tô invocado com eles mesmo, sabe? Então, o que que eu te falo? Porque, assim, problema com pessoas sempre vai ter, independente de onde a gente vai estar. E qual que foi a maior mentira que você já contou pra alguém? Mentira? É. A maior mentira que você já contou pra alguém? Porque eu não gosto de mentir, então eu nem lembro. Eu acho que você tá mentindo pra mim quando você fala que você não gosta de mentir. Não, é sério. Tô falando sério. Por isso que a hora que eu vou falar as coisas, às vezes eu engasgo por conta disso, porque eu não consigo É pra não mentir? Eu achava que você tinha gagueira mesmo, que você dava que você engasgada, que era respira pra você não... É, porque tem isso, né? Tem galo que canta, tem galo que engasga. É. E, assim, de que te contaram, qual foi a maior mentira que já te contaram? Você não sabe qual foi a maior mentira que já te contaram? Eu acho que você tá... Eu acho que até sei o que você tá fazendo. O que que eu tô fazendo, Matheus? Você tá aí com o Stanich ainda. E esse foi Matheus Lopes! O cara é fiel, ele é leal, porque ele não atacou ninguém e ele ainda ia tentar me convencer a não fazer cagada. Esse é a Jéssica, é fiel. Eles estão. Alô? E a maior mentira que vocês já contaram pra alguém, qual foi? Mano, o cara é inacreditável. O cara é impressionante, mano. O que você tá fazendo, Leonardo? Ele tá gravando fazendo uma pergunta. Tá gravando podcast. Certeza, mano. Certeza. A gente ficou mó preocupado. Dá pra entender pelo seu tom de voz, você muda a voz, faz uma voz de locutor. Muito. E por que você ficou preocupado? Mano, olha só. É uma quarta-feira à noite, do nada você liga no grupo. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Você é bem bundão, né? E qual foi a maior mentira que você já contou pra alguém? É, divide, né? Divide o vídeo do Google. Eu sei lá. O Davi tá aí? O Davi tá aí? O Davi tá. Chama o Davi. Davi, qual foi a maior mentira que você já contou pra alguém? Qual foi? Ele falou que tem muita. Fala pra ele falar melhor. Dá o telefone pra ele e fala pra ele falar melhor. Melhor. Fala aí. Falou que não tá lembrado. E o Gabriel tá aí? Gabriel, qual foi a maior mentira que você contou na sua vida? Eu vou olhar pra ele tá perguntando. Oi, Edu. Posso falar isso? Pode falar qualquer mentira. Eu não vou falar se é mentira ou não. Vai ser outra coisa. Não, ele tá contando uma mentira que ele escutou. Tem que ser a que ele falou. Não, pode falar. Conta essa mentira dele, então. Conta pra mim. Conta a mentira. Conta a alta. O cara falou que ele não ia conseguir ficar com a menina. Por causa que a mãe dele tava doente, que a mãe tava... Aí a moça viu o tamanho do cara bem salgado. Aí ela encomendou o salgado da mãe do cara e mandou entregar numa outra casa. E o cara apareceu lá de entregador pra entregar o salgado da mãe dele. Nossa, ele queria ficar com a menina, mentiu que tava doente e foi entregar o salgado pra mãe e era pra menina. Exatamente. Caralho, velho. E você, Gustavo? Qual foi a maior mentira que você já ouviu? Cara, a maior mentira que eu já ouvi... Que a do salgado foi boa. Porra, cara, eu acho que na época da escola... Esse foi o Gustavo Pires! Não deixei de falar. Mano, você tá podendo falar? Tá me ouvindo? Tá podendo falar? Tô sim, mano, tô falando. Mano, você tá sabendo já como é que tá o Rafael? Você soube já mais alguma notícia? Não, tô sabendo de nada, mano. O que aconteceu? Cara, não sei, parece que a Jéssica mandou aqui pra mim que eles foram no naquele inferno daquele McDonald's lá de novo. Mas parece que deu algum problema lá com eles no drive, bateu o carro. Não, não entendo direito o que ela falou, porque ela tava chorando quando ela mandou o áudio. Eu achei que você tava sabendo alguma coisa. Não, não tô sabendo de nada, tô dormindo aqui. Falei, que ela falou, mano? Então, não sei, ela mandou um áudio meio chorando, perguntando se alguém tava lá perto e tal, porque ela tá em Araraquara, né, mano? Cara, eu não sei, né, eu mandei mensagem pra minha mãe que ela não conhece o Rafael, mas ela falou que chegou alguém lá bem machucado, com a perna toda fodida, que era carro também, tá ligado? Nossa, mano, e aí? Ah, eu não sei, né, não sei, geralmente quando acontece... Cara, não sei. Ela falou que o dele é o sangue dele, né? É A positivo, se precisar doar. Você consegue doar? É dele? Qual que é o teu? Mano, eu não faço ideia. Eu nem sei qual que é o sangue que eu tenho, mano. Porque o meu é o OK, mas não é o não, não doa pra todos, entendeu? Cara, nossa, tem que ver isso aí, cara. Vou ligar pro Pedro aqui, mano. Que se foi o Rafael que machucou, não sei se o Pedro tava junto, que ele costuma estar junto, né? É, ele tava junto. Porque acho que o Pedro foi dirigindo, né, mano? Você conseguiu falar com o Pedro, mano? Também não consegui. Caralho, que merda, velho. E... Nossa, mas será que foi... Não sei. Falei. E qual que foi a maior mentira que já te contaram? Que já me contaram? Não acredito, mano. Você tá me zoando. É sério, mano. O coração tá disparado aqui, caralho. E você tá me zoando que isso daí não aconteceu. E qual que é a maior mentira que você já contou pra alguém? Que eu já contei pra alguém? É. Deixa eu ver. Mano. Você tava jogando Coin Master? Não. Se eu tô jogando... Eu tava jogando com a... Como assim? Se eu tava jogando agora com a Coin Master? Tá vendo como é que você tava mentindo? Você falou que tava dormindo, agora tá falando que tá jogando com a Coin Master? Você invadiu minha vila no Coin Master, filho da puta! Mano, como assim? Eu não tava jogando com a Coin Master, cara. E esse foi Álvaro! E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Caso você tenha pulado agora pro final do podcast, volta, porque... bom, eu vou parafrasear o que o Rafinha Bastos diria pra Vanessa Camargo na época do processo. O episódio de hoje tá gostoso e recheado. Então, assista, ouça, curta. A gente tem PicPay, que eu não lembro agora de cabeça, mas você pega aí nos outros podcasts. A gente tem rede social, locomotiva, @, no Twitter. No Twitter não tem. Tem no Instagram, @ locomotiva. Que isso, cara. Se você gostou, manda pros seus amigos. Se você não gostou, manda pros seus inimigos. Não respeite seus pais. Criança é covarde mesmo. E... um beijo no coração de cada um. Aí, pra finalizar, eu quero que coloque a Sweet Dreams, tá? Sweet dreams are made of it. Who am I to... Who am I to distinguish? I travel the world and the seven seas. Am I in a new summer? I'm a man of you. Master. Sweet dreams are made of this. Who am I to distinguish? I travel the world and the seven seas. Am I in a new summer? Sweet dreams are made of this. Who am I to distinguish? I travel the world and the seven seas. Am I in a new summer? Sweet dreams are made of this. Who am I to distinguish? I travel the world and the seven seas. Sweet dreams are made of this. Who am I to distinguish? I travel the world and the seven seas. Fala agora aí, Tereza. Fazer um grupo aleatório com duas pessoas. essa vai ser boa. Cara, deixa eu ver duas pessoas que vai ser gostoso colocar pra... Tem que ser duas pessoas boas, assim, que vai dar um negócio tchac, sabe? Nossa, como eu conheço pouca gente, velho. Esse é meu mal, conheço pouca gente. Aqui, já sei, vou ligar pro André e pro Bruno. Puta que pariu. Qual Bruno? Bruno Kiki. Você podia ligar pra dois do locomotivo e falar que não tava falando merda. Verdade, eu vou ligar separado, sabe? Tipo, ligo pro Henrique e falo que alguém falou alguma coisa. Depois ligo pra outra pessoa, falo pro Henrique pra outra. E aí, depois que você fizer isso, você pode criar um grupo e ligar pros dois e falar, agora conta aí o que vocês fizeram. Quem são duas pessoas que poderiam ter? Cara, o Henrique eu acho que é uma delas. Nossa, ele é tonto assim? Pode pegar o Henrique e o Álvaro, já que você quer colocar ele. Por o Álvaro, né? Pra se fuder. Verdade. Mano, tá todo mundo mandando no meu WhatsApp. Que porra foi essa? Vai ver, o que você vai falar com o Álvaro? Que o Henrique falou do Álvaro. Que o Henrique falou dele? Tem que ser alguma coisa pesada realmente pra... Ai, cara. O melhor que o senhor dá trela pra maluco, tá ligado? Você fica conversando com ele. Ele não achou meu número. Ele não achou meu número. Ele é muito idiota, velho. Ele não achou meu número, procurou, não achou. E deu corda. Se irritou porque eu falei sobre signo. Liga pro Henrique, liga pro Henrique. Henrique Poulsen. Henrique é um cara bom pra ligar. O Henrique é muito banana. Foi? Ele não percebeu. Mano, mesmo depois que abriu a câmera. Sabe o que é melhor? Não existe nenhuma Flavinha Queiroz. Eu só mandei ele. Não me é estranho. É que eu não tô lembrando agora do rosto. Ai, caralho. Liga pro mais alguém, liga pro mais alguém. Pro Pedrão. Pedrão? Sweet dreams are made of things. Who am I to distinguish? I travel the world and the seven seas. Everybody, I'm in my soul. I'm in my soul. Sweet dreams are made of things. Who am I to distinguish? I travel the world and the seven seas. Everybody, I'm in my soul. Sweet dreams are made of things. Who am I to distinguish? I travel the world and the seven seas. Sweet dreams are made of things. Who am I to distinguish? I travel the world and the seven seas. Sweet dreams are made of things. Who am I to distinguish? I travel the world and the seven seas. Sweet dreams are made of things. Who am I to distinguish? I travel the world and the seven seas. Sweet dreams are made of things. Who am I to distinguish? I travel the world and the seven seas. Sweet dreams are made of things. Who am I to distinguish? I travel the world and the seven seas. Everybody, I'm in my soul.